eu tivesse que viver sem seu sorriso, seria impossível viver sem ter razão. Sem você mais nada faz sentido. São noites que não têm mais fim, de chuva e solidão. É tão grande o nosso amor, podemos ir voando ao sol. Vem pra mim, toca em mim, só você me faz assim. Nada vai mudar o nosso amor, tudo que eu quero é só você pra mim. Não há ninguém no mundo, você me liga num segundo. Nada vai mudar o nosso amor, tudo que eu quero é te fazer feliz. Agora vamos juntos, nada vai mudar o nosso amor. Se você sair da minha vida por qualquer motivo, amor, não tem explicação. Sem você mais nada faz sentido. São noites que não tem mais fim, chuva e solidão. É tão grande o nosso amor, podemos ir voando ao sol. Vem pra mim, toca em mim, só você me faz assim. Nada vai mudar o nosso amor, tudo que eu quero é só você pra mim. Não há ninguém no mundo, você me liga num